de novo com essa pessoa. Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Cê não aprende mesmo, é. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano perfeito.